te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Ai, tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tu não te lembras das juras, ó perjuras, que fizeste com fervor? Ai, tu não te lembras das juras, ó perjuras, que fizeste com fervor? Daquele beijo demorado, prolongado, que selou nosso amor. Daquele beijo demorado, prolongado, que selou nosso amor.